1097, call into the center, distance 128.8, you can enable 166.0. Busca de resolução visual, mantendo seu detalhe, corredor a chave, pode ser um farol da base. Papa Romeu, na venda Oceano, em forma tráfego, está se aproximando do farol da mar, um rota 44, mantendo 510. auxilie, não há tráfego de saúde do instrutor. Para tudo que tem que ser alerta, não tem escuta de controle. E pode ser a frequência 1234. autoridade de julgamento de Kilo Juno, não tem esse durante o teste, pode enviar para vocês. Série de 9805, o serviço radar encerrado, agora na posição coral, chame o controle e o alto do 2020 do sinal 1. Eu tenho uma indicação Gostaria de chegar a Leste para o nível 050, chegará no 011, desliga para 2509.

Perfeito, boa tarde, obrigado. Ô, Bruno Renato. Controle, por favor, boa tarde. Ô, Bruno Renato, decola. São Bruno, na sua escolha. Com o 169, com a capa da decolagem, que deve ser o seu número, pressão mostra na frequência 2835, até o número 2385. Bom, calador na rua, para o para a base do 1-0. 1-0, não pode estabilizar. Vento 0, 90 graus, 15 nós. Autorizado por uso da Lâmpada Sul. Vou entrar no outro ponto, deixa para mim agora o que 220, ingressando para a decolagem imediata, posição no 0, altímetro no 0, 9. Gente, prossegue a aproximação, ajuste no 0, 9, azul, 4, 6, 6. O meu bravo é cargo, deixa para 4.000 pés, se não dá no 169, confirme se curvou a esquerda na prova 200. 0 grau, 18 mais. Autorizado ponto de pressão no 0, 2466. Elemento 27, decore 06, chama em controle 120, decima 8, então bom, foi boa tarde. 08, boa, vamos legal. Então, deixa eu deixar a lama de ouro para o início 050 de NH, 1201. Boa tarde, Andrade, agora vai ser decolado, né? Agora de frente. Tá bom, meu bravo, essa doce, curva direita, na proa 080. Proa 267, conta com a decolagem, duas vezes em um transição, toca, pare 380. Tá bom, no caso 380, né, Andrade? 1169, como se fosse, na proteção 2835, faltando 2338. Quem só pode se parar da barra ou acima de São para o Capuã, acima de no curso, é um Boeing 738, cortando direção para Bituba. Thank you. 1283, sinal 43, do sinal 8. Nós, 18 nós. Repouso, grava o carro e baixar e travar.